Showtime. Música de qualidade. Informação com responsabilidade. Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime. Com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Grande Marco Antônio, boa noite. Tudo bem, boa noite? Tudo. Olha, antes de começar, nós vamos fazer uma brincadeirinha. Não, você é o candidato ao Supremo e eu sou o senador. Então eu vou começar. Vai ser tipo um quiz, então eu vou começar. Olha, é um prazer, uma satisfação, uma alegria muito grande tê-la conosco. O senhor está muito elegante, o senhor está muito bem vestido. O senhor gostou tá... do meu cabelo? Gostei do seu cabelo, da sua gravata, da sua abotoadura, da sua blusa. Gostei da sua sobrancelha. Eu sei disso, sua sobrancelha é maravilhosa. Eu só queria dizer ao senhor o prazer que nós temos aí, estar aqui. Ah, a honra é minha. E uma pergunta extremamente difícil para o senhor. Qual é o time que o senhor torce? Depende, no Piauí é Tiradentes. Olha, o senhor já é o meu candidato. O senhor, vou votar no senhor, não tenha dúvida, o senhor é fantástico. Eu acho que uma coisa importante na área da política, na relação político com as comunidades, é haver uma identificação. E uma coisa que eu adoro é o Tiradentes do Piauí, que fico super lisonjeado de saber que o senhor também partilha desse... Não, mas eu torço também para o time que o senhor torce. Fique tranquilo, ministro. Era isso, ministro. Foi útil, o senhor já está escolhido como ministro do Supremo Tribunal Federal, pela sua independência. Poxa, se eu soubesse que ia ser tão fácil assim, eu teria gasto menos tintura na minha sobrancelha. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Ver essa arguição no Senado dá vontade de vomitar, viu? Eu não ouvi, só li reações de amigos meus advogados dizendo que foi um dos momentos que vai entrar para a história das trevas brasileiras. Vai. Seus advogados estão absolutamente certos. Uma das maiores vergonhas que eu vi na minha vida, eu me sinto envergonhado de ser brasileiro. Foi só um formalismo a coisa, então. Foi só, mesmo os petistas, puxando o saco, nada além disso. Porque, obviamente, você não vai atacar quem vai poder te julgar amanhã, né? Não, pois é, quer dizer, então não existe mais oposição para nada, né? Não existe, né? Não. Oposição não. É um negócio bobo. Quem estiver perto, quem estiver na corte ali, o pessoal... Exatamente. Abraça, né? Muito, muito triste. Ah, queria só dar uns parabéns aí, que antes de eu entrar, estava tocando a Cruising, né? Sim. E nos últimos anos as pessoas esqueceram da versão original, que é essa que tocou, do Smokey Robinson. Exatamente. Né? O pessoal toca muito aquela versão que o Hugh Lewis fez com a Gwyneth Paltrow pro filme Duets, que até os dois são bem afinados, que é uma batida meio de... No filme era sobre karaokê, uma batida de karaokê, assim, no fundo, super mecânica, e obviamente não tem comparação com essa aí, né? Eu gosto então, dessa, essa é claro, fantástica, viu? Sim, o Lewis é um baita cantor, mas não dá pra comparar a versão que fizeram há uns 20 anos com essa versão clássica. Então, parabéns. Vamos para os anos 50? Vamos embora, já. Vamos partir lá, de cara para os anos 50. Vamos viajar no tempo, como quem tem mil anos. 57. Vai lá, Fofanhama. Got the blues, got the blues. Oh, I got a feeling called a blue. Oh, Lord, since my baby said goodbye. Oh, Lord, I don't know what I'll do. All I do is sit and cry that last long day she said goodbye. Well, Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you, she's got the kind of loving. Lord, I love to hear her when she called me sweet daddy, daddy, sweet thing. What a beautiful dream. Beautiful dream. I hate to think it all over. I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Well, I'm nobody's sugar daddy now, and I'm alone, lonesome. I got the lovesick blues. The lovesick blues. Well, I'm in love, I'm in love with a beautiful gal. That's what's the matter with me. Well, I'm in love with a beautiful gal. But she don't care about me. Well, I tried and I tried to keep her satisfied. But she just wouldn't stay. So now that she is leaving, this is all I can say. I got a feeling called a blues. Oh, Lord, since my baby said goodbye. Oh, Lord, I don't know what to do. All I do is sit and cry, cry, cry, cry. I've grown so used to you somehow. Well, I'm nobody's sugar daddy now. And I'm alone, lonesome. I got the lovesick blues. Oi, Marco Antônio. Maravilha, pois é. Essa canção é de 57, o nome dessa canção é Lovesick Blues, ou seja, a melancolia da dor de amor, né, ou o blues da dor de amor. O nome do cantor é Sonny James. Apesar de ele ser praticamente desconhecido no Brasil, ele nos Estados Unidos, entre 53 a 83, ele teve apenas 72 canções nas paradas de sucesso. Nossa, country e pop dos Estados Unidos. Ele fez um link bem interessante entre a música caipira, interpretada por brancos, e o soul. E o rock and roll também. Até uma coisa interessante para gostar, ele gravou músicas também, sabe de quem? Do Brooke Benton, que gostas tanto. Adoro o Brooke Benton. É, ele gravou. E esse Sonny James, ele nasceu em 1928 e amanhã faleceu em 22 de fevereiro de 2016. Hoje, amanhã completa um ano que ele faleceu. Ele fez bastante sucesso no sul dos Estados Unidos, né? Era mais ou menos, ele tinha aquela pegada crossover, ou seja, de não só apelar para o público country, meio como tipo do Johnny Cash, mas sem aquela fama, meio de bad boy. Ele pode ser ouvido em trilhas sonoras como O Umbiruta na Casa do Espanto, Slapshot, que no Brasil era Vale Tudo, era um filme sobre rock no gelo com Paul Newman. Também num drama pós-apocalíptico de 2014, chamado Os Mais Jovens. E eu acho, vamos tocar o maior sucesso dele, que foi em 55. Acho que dá pra tocar inteira, porque tem só pouco mais de 2 minutos. Vamos lá. Just say the word and you can move right in. Marco Antônio. Maravilha, essa canção é de 55, o nome é For Rent, ou For Rent One Empty Heart, ou seja, um coração vazio para locação. Vamos para passar para os anos 60? Vamos embora, já está na ponta da agulha. Vai, Fufuinha. Somewhere I look for the sun, yeah, the tide of someone somewhere. Words lost in the past of me never reach that will. Search of the one that I feel in my life in the crowds. Oh, for me, this is the end. Oh, for me, this is the end. Oh, Marco Antônio. É, o nome dessa canção, dessa banda é Iron Butterfly, ou seja, Borboleta de Ferro. O nome da canção é In the Crowd, não fez sucesso, é de 69. Essa banda aí foi formada em 66, eles duraram de 66 a 71, depois separaram, voltaram em 74 até 85, depois 87 a 2012, depois 2015 até os dias de hoje, e não vai acreditar. Mais de 50 formações diferentes eles tiveram. É uma banda de rock pesado com psicodelia e acid rock, e eles não gravaram nada, não tem nada novo deles depois de 1975. O maior sucesso deles é uma canção chamada Inagada da Vida. Inagada, com G-A-D-D-A, não quer dizer nada. Muita gente, durante tempos, eles tinham essa mística, assim, por ter muito essa relação com o psicodelismo, com o LSD. Muita gente ficava pirando, pensando, será que numa língua já morta? Mas foi revelado depois que a intenção era, o nome da canção ser In the Garden of Eden, ou seja, no Jardim do Éden. Mas diz que ele tava com, o vocal estava com tanto LSD misturado com o Scott, que daí eles deram o nome de Inagada da Vida, que não quer dizer absolutamente nada. Então, eles tiveram 6 LPs de estúdio e venderam um total de 41 milhões de LPs, sendo que o que a gente vai tocar agora, um trecho, que é o do disco Inagada da Vida e a canção principal, com o mesmo nome, vendeu 30 milhões. Esse disco, que a gente vai tocar agora, a música principal, um trecho, a canção no seu original tem, na sua duração já tem cerca de 17 minutos, e ainda é esse disco um dos 50 discos mais vendidos da história. E o incrível é que são basicamente aquelas bandas de One Hit Wonder, né? Basicamente só essa canção que a gente vai ver agora, um trecho, vendeu bastante. Vamos tocar um trechinho de 1 minuto aí? 50 milhões de disco. 40 milhões. 40 milhões de disco. Esse aí vendeu 30, olha só. Eles podem ser ouvidos em trilhas sonoras de filmes como Manhunter, no Brasil era O Caçador de Assassinos, do Michael Mann, no filme A Hora do Pesadelo 6, numa sátira aos filmes noir, aos suspenses eróticos, chamado Distração Fatal, um filme com Armand Assante e a Sean Young, na série Esquadrão Classe A, Anos Incríveis e Os Simpsons. Então vão para os anos 70, pode ser? Tell you that from now on, things are gonna be different, baby. Oh, from now on, you are gonna see a change in me. Oh, you've been loving me so good, it makes me want to walk a straight line. Say, I love you sometime. The right spot. Hey, you got me burning hot. I got to give you all I've got. All I've got, baby. From now on, things are gonna be different, baby. Oh, from now on, you are gonna see a change in me. Because you've been find, 'cause you're next to me, baby, working hard every day, bringing home all of my pain, just to hear you say that you love me, baby. From now on, things are gonna be different, baby. Oh, from now on, you're gonna see a change in me. Walk along the way. When the times get hard, I think about you and go on my way. Baby, you're so good for me, girl. Each and every day I'm gonna wait for you to come back home to me. I hope you'll never leave me. Never, never, never go away. I want you so. Bom, eu sou absolutamente suspeito para falar de Low Rolls. É, inacreditável. É, o Lewis Allen Rawls, ou conhecido como Lou Rawls, nasceu em Chicago em 1933, morreu em Los Angeles em 2006. Ele começou cantando em público aos 7 anos, em coro de Igreja Batista em Chicago. Segundo o Sinatra, ele era a garganta mais classuda e a voz mais aveludada do mundo, musical. Vendeu cerca de 40 milhões de discos, e até eu citei isso na internet, muita gente até perguntando, que eu só dei uma chamadinha sem citar o nome, né? Mas diz que em Chicago não podia caminhar, parece que 100 metros, que vinha gente dizendo, pô, eu nasci por tua culpa, que diz que ele botava o pessoal no clima, né? Uma espécie assim de o que seria mais ou menos o Barry White em Los Angeles, né? Que muita gente diz que os pais entraram no clima do sexo ao som de Barry White, era em Illinois, em Chicago, era o Lou Rawls, né? Com sempre essas músicas com uma pegada assim, super romântica, sexual. Vamos tocar aí um trechinho de um dos maiores sucessos dele, que essa canção que a gente tocou, é de 76. Vamos tocar um sucessão dele de 77, pode ser? Um trechinho? É óbvio, meu amigo. É óbvio, meu amigo. Por favor. Não, aqui não é favor, é obrigação. Que bom. Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I've had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home. How you doing? I hope you're fine. Did your day take you through changes and mess up your mind? I just called to say that I'm on my way. Oh, and I'll see you when I get there. I hope you're in a good mood. You know a man's home is his castle, and I'm coming home to groove. Marco Antônio, e ele é o exemplo claro de que você não precisa de canhões de luz, não precisa de absolutamente de nada para fazer sucesso. De né? jeito nenhum. Vou te contar isso aí para levantar cadáver, né? É. Canções dele, né? Vou te contar. Essa que a gente ouviu um trecho aí de 77, chamado I See You When I Get There. Antes a gente tocou uma que não fez sucesso, como a gente sempre faz aqui no programa, a gente tocou na íntegra a canção From Now On, que é de 76. Que é linda, né? Maravilha, assim, uma pegada disco, né? Então, ele interessante também, ele também foi ator. Ele fez participações naquele seriado Big Valley, com a Barbara Stanwyck e o Lee Majors, deve se lembrar aquele seriado de faroeste, e a questão de uns 15 anos, ele fez uma participação engraçadíssima, até que viralizou na internet, que ele estava vendo um proctologista. Sim, um seriado, eu assisti, né? Lembra, eu, a Patroa e as Crianças. Eu assisti. Coisa mais engraçada, faço até aqui. Logo antes ele inserir o instrumento de trabalho, ele está usando como microfone, né? E só que ele é cantando You'll Never Find Another Love Like Mine, né? Uma coisa inacreditável, de engraçada. Agora, vamos, antes disso, deixa eu fazer, dar uma para você. Claro, você claro, conhece essa aqui? Espera aí. Você deve conhecer, mas em todo caso, o nosso amado um público... Trecho, please. Yes, indeed. All right. Hey, Frank. Listen. This has been an avid fan of yours. About time you said it. All the way. Yeah. How's about she's happy to be near you when you need someone to cheer you? Come what may. Where the road will lead us, only a fool would dare say. Yeah. You know the next line? Taller than the tallest tree. That's how deep it goes, if it's real. And if somebody needs you, yes. Sabe quem é, né? For sure. É, falando sério mesmo, nossa, cara, é muito emocionante. Apenas Sinatra num dueto com o Lou Rawls, ou o Lou Rawls num dueto com o Sinatra, cantando All the Way. Falando sério mesmo, essa é pra matar. Ruim, tão bom. Essa é pra matar. Muito, É, dizem que os extremos estão muito próximos, né? Ou seja, chega a ser repulsiva essa canção. É verdade. É tão boa. Brother, vamos, por favor, tá dos anos 80? Vamos nessa. De 81. Voice on the radio. Voice on the radio. Escocesa. É, belíssima escocesa, China Isso, um grande voz. Essa canção é de 81, o nome é Voice on the Radio, né? Voz no rádio. Tem um pouquinho a ver com a gente, não que a gente tenha esse tipo de voz maravilhoso dela, mas um dos grandes hits da carreira dela, obviamente, foi For Your Eyes Only, de um filme que, na minha opinião, é o melhor James Bond com o Roger Moore de todos, que é a 007, Somente para Seus Olhos. Foi até indicado para o Oscar. E a abertura, interessante que a abertura desse filme, 17, Somente para Seus Olhos, ela aparece na abertura cantando. Sim. Né? E não é comum isso na série. Então, sempre tem aquelas silhuetas, né? Aquelas silhuetas de mulheres flutuando e tudo mais, mas não com a cantora ou o cantor na metade da tela. E ela aparece tão bonita que ela é. Ela é também atriz, até acho que em 96 até ela interpretou num revival da peça Grease em Londres. Ela fez o papel da Rizzo e ela pode ser ouvida em séries como Super Máquina, em longas como Sobre Ontem à Noite. Ela tem duas canções no Sobre Ontem à Noite, aquele filme maravilhoso com a Demi Moore, com o Rob Lowe e o James Belushi. No filme Protocolo, em Proposta Indecente, como ela também fez vozes para Desenhos Animados 2, do Scooby-Doo, um desenho animado que eu acho até de péssimo gosto, que é sobre uns vira-latas espíritos, espírito de vira-lata, chamado Todos os Cães Merecem o Céu, no caso ela fez o segundo, Todos os Cães Merecem o Céu 2. E vamos tocar então um trecho, olha, por favor, do grande sucesso dela. Não sei se você se lembra de uma série chamada O Homem da Máfia. Claro, Wise Guy. Wise Guy, em que ela participou de uma temporada inteira. Temporada inteira eu sabia que ela tinha... teve duas fases, assim, a série. Era com o Ken Wall e depois foi com o Stephen Bauer. Ela fez ainda com o Ken Wall, Ken, né? Ken Wall. Tá. E eu sabia que ela tinha participado da série, mas uma temporada inteira? Tá, estamos falando, então, tipo 91, né? Porque, se não me engano, mais ou menos. Me lembro que era 91. Tipo 90, 94, acho que durou a série. Bom, vamos tocar o maior sucesso dela e eu vou te mostrar qual é que eu gosto dela. Tá, aham. Vai vamos lá, Cafuinha. Marco Antônio, ela era mais bonita que o Whisky Royal Salute, viu? E tá pra nós, é uma das grandes canções do início da década de 80, essa aí. Verdade. Essa aí, né? Agora eu vou te mostrar. Peraí, antes do toque eu já vou adivinhar, tem a ver com trem. Ah, tu gostas, acertei ou não? Acertou, vamos lá. Tá, Morning Train, vamos lá, eu só tava pensando que era daí tu faz. Tá. Eu acho essa música fantástica. Essa música é massa. E interessante que o nome original dessa música é 9 to 5. Isso. Só que para não ser confundida com a canção 9 to 5 da Dolly Parton, nos Estados Unidos, que era daquele filme Como Eliminar Seu Chefe. Sim. E nos Estados Unidos foi lançado como Morning Train. Mas é uma doçura essa canção, né? Muito gostosa, viu? Muito gostosa. E o convidado já tá? Já está no ar. Maravilha. Então, gente... a gente está super honrado aqui de trazer para conversar conosco aqui o Cláudio Kanz. Tentar que, para variar, a biografia dele é meio gigantesca, mas a gente vai tentar aqui resumir um pouquinho. E me perdoem os francófilos aí, porque meu francês é péssimo, mas vamos lá. Cláudio Kanz, ele estudou na Escola de Comunicação e Artes de São Paulo, né, a ECA, também na École des Beaux-Arts e École Pratique des Hautes Études. Ou seja, a Rádio Showtime também é alta cultura, né? Haute culture, né? Ou seja, na Escola de Belas Artes e Escola Prática de Estudos, de Altos Estudos, né, na França. Ele vai falar com a gente hoje sobre estar à frente de produção de clássicos do cinema brasileiro dos anos 80, como, por exemplo, Janete, com os grandes Fábio Guarnieri, que Deus o tenha, e a Anice Marinelli, Marvada Carne, Feliz Ano Velho, Vera, premiadista internacionalmente, uma coprodução entre Brasil e Portugal, que foi finalmente lançada em 96, chamado O Judeu, que era um drama épico sobre a perseguição aos judeus pela Inquisição Portuguesa. Também fez documentário sobre o José Legói e realizou também um documentário sobre os Mamonas Assassinas, e também teve envolvido numa superprodução que não saiu do papel, mas que ia ser coproduzido por ele, pelo Ilya Falkin, que é aquele produtor que fez Os Três Mosqueteiros, A Vingança de Milady, a versão aquela com Michael York, com Charlton Heston. Esse produtor também, o Ilya Falkin, que ia trabalhar com ele, também produziu, obviamente, Superman 2. E ia ser dirigido pelo realizador de O Franco Atirador e O Ano Dragão, Michael Cimino. E também, quem também estava ali cofinanciando o filme, foi uma herdeira do Charlie Chaplin. O filme era para ser uma superprodução brasileira sobre a era de Cabral e sobre um personagem fictício que estava num dos navios vindo para o Brasil. Durante muito tempo se cogitou até que o Antônio Bandeira iria fazer o papel desse português. Tinha dois títulos, o filme 1500 e também o outro título era Gonçalo. Então, quero dar as boas-vindas ao grande Cláudio Campos. Tudo bem, Cláudio? Pô, Marcadona, muito obrigado. Você é muito generoso. Não, tentando aqui resumir um pouquinho a tua bio. O interessante também é que o Cláudio, eu já entrevistei o Cláudio há cerca de 20 anos para um site de cinema que eu tinha, e ele foi super generoso naquela época, e agora a gente vai poder conversar para mais gente ouvir. Tudo bem contigo? E te agradeço de novo ter vindo, tá bom? Tá, não, eu que agradeço, muito obrigado. Eu só queria fazer uma correção, no filme Vera eu fui produtor executivo. Ah, tá, desculpa. Não é um filme que pertence à minha produtora, entende? Mas entendi, eu não pertence a Tatu Filmes, então tá, exato. Desculpa. Era do Sérgio Toledo, né? Do Sérgio Toledo, exatamente. E filho da Beatriz Segal, isso. Tá, vamos então por partes. Aqui assim, não estás num divã, mas vamos falar da tua infância um pouquinho, tá? Fala um pouquinho, assim, dizem, né, que muitas das coisas que a gente faz como adulto tem a ver com nossos interesses na infância. Como é que foi? Eu sei que tu, mais tarde, tu estudou sociologia até, mas assim, esse interesse por cinema começou quando criança? Fala um pouquinho como é que era o Cláudio Campos criança. Pode ser? Eu vou ver se eu lembro, né? Faz um tempinho já. Mas não, foi o seguinte, eu posso te dizer exatamente como começou. Meu pai tinha uma filmadora 8mm na época. Uhum. E eram cartuchos que você colocava na máquina e você tinha que mandar revelar no Panamá os filmes, pra você ter uma ideia. Uhum. Isso eu tô falando dos anos 50. Uhum. Então essa... Você já era nascido nos anos 50? É, eu tava pra nascer. Ah, eu nasci nos anos 70. Não, tô brincando, eu nasci nos anos 50. Aí, essa maquininha, essa filmadora que ele tinha, uma Bell and Howell, americana, uma pequenininha, e você filmava, naquela época era a máquina que existia, e a gente assistia os filmes em casa. Meu pai tinha um projetor que eu tenho até hoje, e aliás a filmadora também tem, e isso foi criando interesse meu pelo cinema. Eu tinha também uma outra coisa, eu ganhei uma vez um presente, uma pistola que tinha um filme. Você apertava a pistola e os fotogramas iam andando. Você tinha que estar num lugar escuro, né? Então lá em casa, na casa dos meus pais, tinha uma sala totalmente escuro, um quarto totalmente escuro, onde guardavam roupas e coisas assim. Uhum. E em São Paulo mesmo, na capital mesmo? Em São Paulo. Uhum. Então acho que isso, de certa forma, me aproximou muito do cinema, do interesse, e eu comecei a fotografar com 11 anos, uhum. E também fiz um curso, só um segundinho, não posso atender, eu estou numa entrevista, eu te ligo já. Fiz um curso de relojeiro, eu fui o relojeiro mais jovem do Brasil com 11 anos. É mesmo? É, um curso por correspondência. Precisão suíça ou não? Hã? Precisão suíça? Era um curso que ensinava coisas básicas de relojeiro. Eu desmontei todos os relógios da minha casa, evidentemente, e consegui montar alguns de volta. Alguns ficaram sem. E também fiz um curso de eletrônica por correspondência aqui. Uhum. Enfim, isso com 11 anos, 12 anos. Então, E comecei a fotografar, porque meu pai tinha uma... Minha mãe tinha uma Leica, uma máquina daquela alemã, muito boa. E eu comecei a usar essa máquina, aí eu ganhei uma Capsa. Aí, com 13 anos, no aniversário eu ganhei uma graninha de umas pessoas e eu comprei uma filmadora, minha primeira filmadora. Entendi. E eu vivia na Fotótica e na Sinótica, que era na Conselheiro Crispiano na época. Eram as duas lojas de São Paulo que tinham material de cinema. Então eu ficava lá, todos os vendedores me conheciam, e eu ia quase todo dia lá, enfim, ficava enchendo o saco lá dos caras. Mas então... Vamos pular aqui para os filmes, então, tá? O Janete, que foi feito, acho que 82, né? 72, 73, por aí. Isso. Fala assim, de forma bem resumida, assim, quando pensas assim no filme Janete, né, o que te vem à mente? Rapaz, o filme Janete foi o primeiro longa que a gente produziu enquanto Tatu Filmes, que a Tatu começou com uma união de 7 cineastas, né, dos quais eu fazia parte. E o primeiro longa que a gente tinha era o longa do Chico Botelho, que era o Janete, o primeiro projeto. Uhum. Então, naquele momento tinha a Embrafilme. A gente conseguiu um financiamento da Embrafilme, conseguimos outros apoios aqui na Secretaria de Cultura do Estado e fizemos o primeiro longa, e eu fui o produtor desse longa. Foi o primeiro longa ficção. O Chico achou que eu deveria ser o produtor, porque eu tinha jeito para isso e tal. Eu tinha trabalhado com o Leon Hirschman fazendo um filme chamado ABC da Greve, sobre as greves dos anos 70. O Roberto Gervitz era um dos assistentes, não era? E o Sérgio Peretto também, eu acho, não era? Não, o Roberto não. O Roberto, ele fez outras coisas. Nesse filme com o Leon, era eu e tinha uma outra equipe, enfim, outras pessoas. E uma delas, aliás, foi uma das fundadoras da Tatu, e aí nós fizemos esse filme Janete, e que foi uma experiência muito legal. Enfim, para mim foi um aprendizado, foi onde eu aprendi a fazer as coisas com poucos recursos, porque esse era o lance também, fazer com pouco. Você tinha que, a grana que você tinha que valer do dobro, você entende? Sim. Tinha que conseguir apoios, descontos, conseguir coisa de graça, fazer merchandising, enfim, todo tipo de coisa. Tá, e assim, ó, a gente falou, esse filme foi lançado em 83, depois teve em 85, 86, 87, um período super fértil ali, que logo depois acho que veio o Marvada Carne. Fala, assim, também o que te vem à mente quando pensa no filme Marvada Carne, que meio que entrou pra história, né, do André Klotzel, com o falecido Aldilson Barros, a Fernanda Torres, brilhante, e na minha opinião... Olha, pra você ter uma ideia, a Fernanda Torres tinha 18 anos na época. Acho que ela fez 19, enfim, ela estava com 18 anos. Eu me lembro de uma cena dela, para você ter uma ideia como eram as coisas no Brasil naquele momento. Então, a gente está falando de 83, 84. A gente terminava a filmagem sexta-feira, final da tarde, a Fernanda, perto de São Paulo, aqui, Itapecerica. Itapecerica. A Fernandinha ia para a estrada, pegar carona para ir para o aeroporto, para ela ir para o Rio fim de semana e voltar na segunda-feira. Uau. Incrível, eu diria que tem aquele clima bem lúdico, assim, parece algo que poderia até ter a mão do Mazzaropi, assim. Eu me lembro, eu vi esse filme duas vezes, faz muitos anos, e eu me lembro que eu gosto bastante. Foi super premiado também, né? Super premiado, foi o filme mais premiado até hoje em Gramado. A gente recebeu 14 prêmios. A gente nem acreditava. A gente estava lá no festival e falou, bom, filme legal, acho que vai bem e tal. Mas a gente não tinha a menor... 14 prêmios, é? 14. Eu me lembrava que era mais de 7 prêmios, eu me lembrava que era 14. Não, era 14, uau. Porque tinha outros prêmios paralelos. Sim, não sim, prêmios sim, do sim. festival, mas tinha prêmio Kodak, sim. prêmio VAP, claro. Prêmio não sei o quê. Mas do festival propriamente dito, acho que foram 10 prêmios. Melhor filme júri popular, melhor diretor, melhor tudo. A gente ganhou praticamente todos os prêmios. A gente ficou assim, sem saber o que falar, sabe? De tanta. Realmente o Marvada se destacou naquela época como um filme, enfim, que subsiste até hoje, né? A gente pode falar um pouquinho também do, na minha opinião, melhores brasileiros em termos de acabamento, né? Que é o Feliz Ano Velho, que é um filme assim que se eu não soubesse, que até porque eu conheci em Cuba, até em 89, o diretor de fotografia, o César Charlone, que até há pouco, para quem não sabe, acabou de fotografar um filme do Tom Cruise apenas. E o uruguaio, o Sérgio Charlone, fotografa, dá um look para esse filme Feliz Ano Velho, né, baseado no best-seller do Marcelo Rubens Paiva, que lembra, na minha opinião, lembra Vittorio Storaro, né, que era o fotógrafo favorito do Bernardo Bertolucci, né, com aqueles contrastes de muito laranja com azul turquesa, uma coisa lindíssima, é um filme super, assim, super emocionante. E vou te falar uma coisa que acaba de acontecer, o filme foi remasterizado, o Roberto trabalhou meses nessa história. Roberto Gervitz, que era o diretor, é o diretor, e ele fez um trabalho primoroso de recuperação da imagem e do som. Quer dizer que está parecendo que foi filmado ontem, Está parecendo que foi filmado ontem, então. Está parecendo que foi filmado ontem, pela qualidade agora. Entendeu? Que deu uma atualizada fantástica nas cores, em toda... E o Roberto ainda quer fazer um trabalho ainda suplementar de uma limpeza... mas que custa uma grana, então a gente vai ver como fazer isso, mas é fabuloso essa recuperação. Eu quero fazer isso com os outros filmes, inclusive com o Marvel da Carne, com o Judeu. Que maravilha. Esse filme foi o primeiro, acho que, de ficção dele, né? Eu me lembrei o nome do filme, eu juro que eu não pesquisei, mas acho que era Máquinas Paradas. Não, Braços... Braços Cruzados, Máquinas Paradas, acho que era, não era? Exato. O primeiro documentário dele que ele fez com o Sérgio Toledo, correto? Com o Sérgio Toledo, exatamente. Tá. Desculpa eu ter feito a confusão ali no início, tá? Mas não, imagina. Tá. Pode falar um pouquinho do Vera, apesar de ter sido apenas, entre aspas, né, produtor executivo, que é um filme não, que tem o um Vera Berlim. É o seguinte, foi num momento de transição da Tatu, em que eu estava ficando sozinho com a Tatu. Produtora Tatu. Chegou um momento que cada um queria para um lado e eu senti que não havia mais aquela união inicial e tal, e eu achei que... Eu fiz uma proposta, falei, olha, eu compro a Tatu, pago as dívidas e tal, mas eu vou tocar sozinho. Entendi. Alguns não gostaram muito, houve, enfim, evidentemente não houve uma briga, mas houve um mal-estar, entende? Mas eu estava convencido de que esse era o caminho e fiz isso, né? Então, nesse momento de transição, o Sérgio estava começando a fazer o Vera, e aí ele me propôs de ser o produtor. Eu falei, tá bom, eu topo, porque a história era muito interessante, e eu falei, pô, lógico, me interessa fazer esse filme. E foi assim que eu trabalhei com ele. Muito interessante, tá. Vamos falar agora, assim, eu citei antes, tentando na intro ali, sobre o filme O Judeu, né? Eu conversei por alguns minutos, há alguns anos, tipo, sei lá, uns 18 anos, com o diretor do filme, né? O João Toba Azulay, né? Irmão até do Daniel Azulay, que eu cresci vendo na TV. Esse filme, para quem não sabe, é um filme lindíssimo. A pessoa tem que estar com um pouco de paciência, porque, obviamente, ele é lento. Mas é um filme bonitaço, assim, super emocionante, que é sobre essa perseguição que teve, acho que é ao redor de, eu diria, não me lembro exatamente, mas acho que 1712, por ali, né? No começo do século XVIII, e na verdade você falou Inquisição Portuguesa, mas na verdade era Inquisição Brasileira. Porque eles estavam em Portugal, mas eles eram de origem brasileira. Certíssimo, claro. Esse filme aí... teve uma das histórias mais atribuladas de produção, porque ele começou, entre começar a ser filmado e ser lançado, foram cerca de 8 anos, né? Nesse meio tempo, o protagonista, acho que era Felipe Pinheiro o nome do ator, não era? Exato. Isso, Felipe Pinheiro, eu me lembro, e a Dina Sfati faleceram. O filme acabou sendo lançado, se não me engano, lá para 95, um filme super elogiado, também com José Oligoy também, e eu me lembro até que a fotografia de um português que trabalhou muito na França, chamado Eduardo Serra. Exato. Um cara brilhante, ele fez uma comédia de Monet que eu amo, do Patrice Leconte, com o Philippe Noiré, chamado Tango, era a dança... A dança dos desejos, alguma coisa mas, assim. Mas, Antônio, esse cara fotografou com os principais cineastas europeus e foi indicado 2 vezes ao Oscar. Ao Oscar, exatamente. E até nos últimos anos aí, ele até fez aquele filme com Bruce Willis, aquele de Corpo Fechado. Uh-huh. Unbreakable. É um dos grandes atores de fotografia do planeta e ainda está vivo, né? Fala um pouquinho como é que foi que entraste nesse filme, que eu me lembro até o João Tobi Azulay falando que ele podia até morrer, mas ele ia acabar o filme. Não, pois é, esse filme é um programa à parte que eu vou começar a contar, mas assim, em resumo, tenta ser breve. Em resumo, eu tinha acabado de fazer o Vera, se eu não me engano, e o Azulay me liga e fala: escuta, tem um filme para fazer em Portugal, tem que ser você o produtor, não sei o que, papapá, o judeu, é sobre a história de Antônio José da Silva. Eu falei: olha, tá legal, como é que é a história? Não sei, eu tô indo para Portugal, eu te ligo, te escrevo. Bom, enfim, começou assim. E aí eu fui para Portugal e comecei a armar o filme lá, através de contatos que a gente tinha. E teve muita pesquisa feita lá, Cláudio? Lá, o filme foi inteiramente filmado. O filme foi inteiramente filmado lá. Não, mas eu tô dizendo da pesquisa. Pesquisa, porque foi um fato histórico, né? É um fato. Então, quer dizer, tem muita pesquisa feita lá ou não tinha muita coisa lá? Não, tinha muita coisa lá. Inclusive, o pessoal que fazia pesquisa, pra você ter uma ideia, na época eles iam num lugar chamado Torre do Tombo, que é onde estão guardados todos os documentos históricos do Brasil, da colônia. Bom, eles entravam na Torre do Tombo, eles tiveram acesso até à carta de Pero Vaz de Caminha, que na época estava ali num canto e os caras mostraram. Quer dizer, é uma coisa que hoje é um documento que você não pode nem chegar perto. Claro. Mas na época, enfim, estava lá, entre milhares de documentos, milhões de documentos, sei lá. Eu não fui pessoalmente, mas os pesquisadores que foram me falaram: pô, é incrível, a gente... Então, tivemos acesso a muito material, a gente trabalhou com os melhores atores portugueses da época, com os melhores técnicos portugueses. Foi realmente uma coprodução muito grande. O embaixador brasileiro na época, Alberto Costa e Silva, falou que, ele nos disse, o embaixador brasileiro em Portugal nos falou o seguinte: é o maior projeto já feito em 500 anos na área cultural entre Brasil e Portugal. Uau. Por causa da quantidade de atores e técnicos brasileiros que a gente levou lá e dos portugueses que estavam envolvidos na produção também, entendeu? Entendi. Atores, técnicos, tudo. Inclusive Eduardo Serra. Então, porque o que tinha acontecido? Até então tinha a ditadura do Salazar, aqui também tinha a ditadura dos anos 60 e tal, e antes não tinha nada, antes tinha exposição de quadros no Cassino do Estoril. Sabe, coisas assim, não tinha um empreendimento grande como um filme desse, né? O que aconteceu com o filme, que foi muito atribulado e tal, foi o seguinte, quer dizer, ele ficou muito maior no caminho. Entendi. Ele ficou muito maior do que o que a gente tinha estimado, ele ficou mais Faltou caro. Faltou dinheiro também, né? Hã? Faltou dinheiro, né? Não, por isso, ele ficou mais caro, teve uma questão do dólar, teve uma depreciação do eu nem lembro da que moeda que era na época, cruzeiro, sei lá, que moeda que a gente tinha no Brasil, mas a gente acabou perdendo no câmbio. E teve uma série de problemas assim. E, enfim, o filme quase chegou ao final, a gente filmou, faltavam 10 dias, a equipe que não estava recebendo começou a fazer greve, não sei o quê. Eu estava no Brasil aqui desesperado atrás de grana, consegui um contrato na Embrafilme de $200 mil, mas que tinha que descontar em 2 meses lá para frente. E eu ia nos bancos, os caras olhavam para mim e riam, falavam: não, você está com um contrato do governo, o governo não paga atrasado. Pelo então, amor não, de Deus. Você não consegue levantar em cima desse contrato. Uhum. E aí o tempo foi passando, a filmagem rolando, e aí teve que interromper. A gente tentou retomar através de um empréstimo que a gente conseguiu lá em Portugal, mas tinha muita dívida e tal. Então o filme ficou parado durante um bom tempo, até conseguir se retomar, e graças a Deus se retomou. Agora, no meio tempo, vários atores morreram, vários, não foi só... Ah, não foi apenas dirigindo a Disney. Não, Pátio, foi uma loucura. Era, acho que 5 ou 6 atores que tinham trabalhado morreram. E eram os melhores. Eram os melhores caras de Portugal. Grandes atores. Então foi um. Putz, foi uma experiência terrível. Mas o filme ficou pronto e a gente ganhou o melhor filme no Festival de Brasília. Então foi assim, uma certa lavada da alma, assim, no final das contas. Vamos pular aqui um pouquinho, tem bastante coisa, mas infelizmente está meio correndo aqui no tempo. Só sempre dizer assim, quando me fala dessa, a gente conversou já uns 20 anos sobre isso, mas assim, fala aqui para os ouvintes um pouquinho como é que te envolveste com esse, com William Falken, né, e com Michael Cimino, e com uma das filhas do Chaplin, que estava envolvida nesse filme, que eu me lembro ele lançando em Cannes o projeto, o William Falken, dizendo que ia ser uma mega produção, né? Por que que tu achas que não foi adiante? Que foi? Deixa eu só, já estou te perguntando e já estou meio chutando aqui. Teve a ver com 5 anos antes o próprio William Falken ter feito aquele filme Cristóvão Colombo? Teve um pouco, né? E aquele filme ter sido um fracasso, que era com Tom Selleck, com foi. A Rachel Ward e com o Jorge Corrafaz, teve não, eu vou te rapidamente, o Lee vinha de uma família de produtores. Sim, o avô dele era produtor da Greta Garbo, o pai dele foi o cara que Alexander criou... Alexander Falken. O Alexander Falken é o pai dele. É o pai criou, dele, Ele criou o mercado de Cannes, pra você ter uma ideia. Quer dizer, se hoje não tem um mercado em Cannes de filmes, foi esse cara que criou, o pai dele. Então, ele cresceu num meio onde tinha muito dinheiro, muito poder, muito filme grande, Superman. Eu vi, para você ter uma ideia, quando a gente foi com uma Vada Carne para Cannes, eu de repente estava andando lá naquela avenida que chama Croisette. E aí, de repente, eu ouço um barulho, que você fala, o que está acontecendo, meu Deus do céu? Eram 25 aviões. Sabe desses aviões que passam de faixa na praia? 25, cada um com uma faixa, apresentando o filme Superman, dali a 2 anos. Uau! Isso quem fez, Elias Salkind. O Marlon Brando até estava nesse filme que ele fez, o Cristóvão Colombo, né? Ele interpretava Torquemada. Fala um pouquinho de como é que foi essa confusão, de certa forma, né? Que eu acho que brincando, ficaste envolvido há uns 2 anos nesse projeto, né? Ou mais, não, fiquei envolvido um tempão, porque acontece o seguinte, o Elia, quando se associou, eu tinha um sócio aqui no Brasil, que era um empresário e que foi para Los Angeles e se engraçou lá com o Elia e com a Esse é o Fábio Fonseca, que tinha... Fábio Fonseca. Ele tinha escrito, né, primeiro o tratamento original, né? Exatamente. Ah, eu me lembro isso na época. Então, ele foi para Los Angeles e ficou amigo do Elia. Aí, tal, não sei o quê... de certa forma, a minha revelia assinaram um contrato onde o filme, que era um filme de 5 ou 6, 7 milhões de dólares, ia para 35 milhões de dólares. Sim. E onde o Elia ia trazer 30. Entendi. Eu falei, bom. Eu fiquei pensando se eu ficava no projeto, se eu saía, porque tinha ficado uma coisa já, uma outra história, entende? Eu tinha pensado em fazer um filme sobre o descobrimento do Brasil, mas com uma outra abordagem. A abordagem do Elia era uma coisa muito comercial. Bem aventuresca, imagino, né? Hã? Imagino, bem aventuresca, né? Bem aventuresca, o personagem principal, que era o Goncalo, que seria, vamos dizer, o Cabral, era o cara mais forte do mundo, umas coisas assim. Então, não, sabe, começou a descaracterizar um pouco. Mas eu acabei ficando, porque falei, bom, é uma aventura, vamos ver o que vai dar. Acontece que o Elia, que levou o filme para 35 milhões de dólares, não conseguiu financiar a parte dele. Nós conseguimos levantar aqui uma parte, mas ele não conseguiu. E ele tinha levado o filme lá para os píncaros da glória. Você entende? E foi isso que acabou nos redundando. Mas o roteiro que o Michael Cimino fez com David Weissman e com outro... Não, roteiro, David Newman. David Newman, desculpe. Isso. Fabuloso. É fabuloso. Mesmo, né? E fala um pouquinho da geração, já que ele faleceu, né? Ele faleceu não muito, ele faleceu recentemente, o Michael Cimino, né? E é um diretor que, cuja obra, né, ele era conhecido por gastos e, né, quebrou o United Arts por causa do Portal do Paraíso, mas assim, é um cara super talentoso, meio que um visionário, e a carreira dele está sendo redescoberta, né? Assim, fala um pouquinho da tua interação com ele. Eu me lembro até vendo fotos tuas com ele, ele trabalhava com aqueles óculos escuros e fumando cigarro. Fala um pouquinho como é que foi a tua interação com ele. Ele era um cara muito bacana, assim, muito simpático. Ele tinha uma característica, ele comia uma vez por dia. Comia uma vez por dia? Porque era melhor pro cérebro. Ah. Entendeu? Enfim, eu não tive muito contato com ele. Ele ficou mais trabalhando em Nova York, no roteiro, com os roteiristas. Ele fez uma puta pesquisa enorme, maravilhosa. Eu tenho todo esse material, tenho o roteiro. E eu ainda queria publicar num livro, porque é magnífica a maneira como ele construiu o filme, você entende? Mas é o Descobrimento do Brasil, desde o Cabral saindo de Portugal até as Índias. E ainda com esse Gonçalo como, tipo, conduzindo a história com esse personagem fictício? Exatamente, seria o Goncalo, que eu já não detestava o nome, achava que Goncalo não tinha nada a ver, enfim. Sim. Depois a gente evoluiu, evoluiu para Island of the Moon, Ilha na Lua, então um nome muito mais poético, muito mais interessante. Claro, eu tentei depois, no final, quando o Lia não pôde, falou, não vou conseguir, não consegui os 25 milhões de dólares, porque ele tinha contato com sheiks árabes, com não sei quem, alta roda internacional, mas ele não conseguiu. E aí eu fui a Los Angeles tentar convencer o Michael Cimino a fazer o filme por menos. Falei, vamos fazer por 14 milhões de dólares, a gente arruma parte disso no Brasil, o resto a gente encontra. Ele não topou. Ele falou, não topou? Esse filme tem que ser feito com 25 milhões de dólares. Entendi. Agora, assim, João? Oi. Só você perguntando pro chefe aí, posso estender uns 5 minutinhos aí? Lógico, não precisava nem pedir, não, né? Tudo bem. Não, não precisava nem pedir. Tá, obrigado. Cláudio, fala assim, então, agora um pouco do teu trabalho como documentarista, né? Eu, por acaso, sim, né, tá sendo transparente, que eu nunca fui fã dos Mamonas, mas eu acho o que aconteceu, a carreira deles meteórica, eu acho algo super interessante. O teu documentário não é projeção de saco, mas o Pra Sempre Mamonas eu acho bem interessante. Fala um pouquinho do teu trabalho como documentarista, como diretor de documentários, né? Eu, José Alegói, e também do Mamonas, pode ser, para a gente finalizar? Olha, eu na verdade, eu comecei a fazer cinema com documentário, porque justamente eu estava te falando lá daquela camerinha do meu pai, claro. Depois das outras câmeras que eu fui comprando. E trabalhando com o Leon Hirschman, né? O primeiro filme longa-metragem que eu fiz foi com o Leon. Então, eu fui aprendendo, entende? E eu na França também, eu fiz alguns documentários, enfim, era isso. Meu início no cinema foi esse. Como a gente abriu a Tatu naquela época e o Chico tinha esse projeto e falou, não, Cláudio, você é o cara que vai ser o produtor. E eu acabei topando. Então eu entrei nessa coisa da ficção. Mas a minha origem no cinema é o documentário, entende? Sim. Me fala desse bem brevemente, assim, da tua experiência no documentário do José Alegói, né, que é gaúcho, certamente, junto do Milton Gonçalves, são provavelmente os dois atores brasileiros que mais fizeram produções internacionais, né. Fala um pouquinho do teu trabalho com ele. O Zé Alegói, importante no filme O Judeu, e ele também tinha origem judaica, né? Fala um pouquinho disso. O Zé Alegói eu conheci na época do filme O Judeu, né? Todo mundo falava, não, o Zé é muito chato, não sei o quê. E eu conheci ele e fiquei encantado com ele, é um cara maravilhoso, super culto. Engraçadíssimo, eu conheci. Engraçadíssimo, tinha um puto humor, não sei o quê. E, bom, aí chegou uma época, alguns anos depois, eu cheguei pra ele e falei, Zé, vamos fazer um filme sobre você, pô. tá mais do que na hora. Você tá louco? Você tá louco? Você quer que eu morra? Não sei. Sabe, ele começou a falar, tá bom, então não quer fazer, não faz. Um dia eu estava filmando no Maranhão um documentário com uma diretora suíça sobre a presença francesa no Maranhão. Uhum. E aí me liga o Zé e falou, e aí, você quer fazer o filme? Eu falei, claro que eu quero. Eu falei, então tá, então vamos fazer. E aí, quando eu voltei para São Paulo, a gente se falou, não sei o quê, e começamos a ver. E fomos tentar patrocínio. E conseguimos. Porque eu tinha recursos justamente do filme que acabou não saindo sobre o descobrimento do Brasil. Uhum. A gente tinha captado uma grana. Eu falei, eu fiquei com tanto, fiquei tão chateado com essa história de a gente acabar não fazendo. Eu ainda tentei o Werner Herzog, que é uma outra história que um dia eu te conto. Não se lembra, fez dois, dirigiu o José Legói duas vezes, no Cobra Verde e no Cris Carral. Exatamente. Então, através do Zé, inclusive, eu falei com o Werner, ele ficou interessado, enfim, mas isso é outra história. Se eu for te contar isso, uma loucura. E aí eu tinha metade dos recursos para fazer o filme, nós fomos um patrocinador, os caras toparam na hora, falaram, se é para você, para fazer um filme sobre você, claro, tal. Bom, o que acontece? 3 meses depois o Zé morre. Uhum. E aí, com a mudança de governo também na época, de Fernando Henrique para o Lula, a coisa ficou complicada, lá claro. Juntou o patrocinador. Entendi. Eu sei que demorou 9 meses. E saiu os recursos. E aí eu estava com a incumbência de fazer um filme sobre o Zé, sem o Zé, porque o filme que a gente ia fazer ia ser com ele. Claro. Tem que pegar de pessoas fazendo depoimento sobre ele, né? E aí eu fui obrigado a percorrer mais ou menos as coisas que a gente tinha pensado, nem todas. Uhum. E algumas, a maioria das pessoas, e outras, que a gente não tinha pensado na época. Acabei entrevistando. E ele tinha 100 filmes, então eu tinha que escolher os filmes que iam entrar no documentário, trechos, né? Uhum, uhum. E acho que ficou, enfim, eu espero que ele tenha gostado. Uhum, uhum. Eu me lembro que eu achei um tributo super amoroso, super afetivo para ele. E só para finalizar, só fala um pouquinho desse documentário que fizesse, que eu me lembro que eu conversei há uns anos com o Luiz Farias, né, um dos talentosos filhos do Roberto Farias, cineasta Roberto Farias e sobrinho do Reginaldo Farias, e ele estava para fazer uma versão ficcional, me lembro até que o Peninha Bueno ia escrever uma versão, uma cinebiografia dos Mamonas. Como é que virou um documentário e como é que é na tua mão? Assim, rapaz, isso é uma história também. Ah, essa história é longa? Ih, rapaz. Puta, então deixa eu mudar a pergunta aqui. Não, eu te conto em um minuto. O seguinte, eu não ia fazer documentário nenhum, eu ia fazer um longa de ficção. Acabei não conseguindo levantar os recursos, mas na pesquisa para fazer o longa de ficção, eu tinha entrevistado, não fui nem eu que entrevistei as pessoas, mas eu tinha o roteirista e uma outra pessoa tinham entrevistado as pessoas em torno dos Mamonas, tal, familiares, uhum. amigos, parentes, empresários, né? parentes, tal. Uhum. E aí eu um dia comecei a olhar o material e achei muito engraçado, muito interessante. Falei, uai, isso daqui dá um documentário. Como o filme de ficção não foi pra frente, entendi. Falei, vou fazer esse documentário. Uhum, e uhum. pedi pra uma menina que trabalhava na Tatu na época pra ela ordenar o material. Ela fez isso brilhantemente, selecionou muito bem os trechos. E a partir dali eu fui construindo o filme com material de arquivo. E foi assim, foi meio por acaso. Maravilha. Cláudio, quero te agradecer de novo, tá, pela tua atenção. Eu que agradeço. Adorei o papo contigo, muito obrigado por futricar, às vezes fica complicado, né, que a pessoa vai tentando fazer, cavocar pedaços, porções aqui da tua memória, mas eu agradeço. Bom, por enquanto eu ainda estou lembrando de algumas coisas. Como é que é? Desculpa. Por enquanto eu ainda estou lembrando de algumas coisas. Joia, muito obrigado pelo teu tempo, tá? E amanhã eu te mando o link daí pela internet, que amanhã fica a gravação vai estar disponibilizada, tá bom? Tá ótimo. Um grande abraço pra ti, Cláudio. Rapaz, eu que agradeço, adorei e gosto muito das suas entrevistas, porque você realmente conhece o assunto. Poxa, que honra. Você procura se informar. É muito legal. Eu queria dar sermão, mas eu acho que a gente tem que primeiro gostar da coisa, né? Então, para fazer... Né? Só posso te agradecer. Um grande abraço, tá, querido? Obrigado mesmo pela força. Obrigado a você. Um abração. Tchau. Abração. Tchau. Tá vendo, Marco Antônio, o que o Renzo te falou no sábado, ele repetiu hoje. Obrigado. Só posso, sei lá, agradecer. Tá. O Ednardo falou, ele repetiu hoje. Então, fico lisonjeado, gente, falando sério. Tá? Você é bom mesmo. Verdade, muito legal, obrigado. E eu realmente, eu amo a sétima arte e também, obviamente, amo músicas que fizeram parte da nossa vida. E é uma oportunidade maravilhosa no programa de poder falar sobre os dois assuntos. É verdade. Tá? Agora você podia fazer um filme sobre o Rio Guaíba, né? Isso, exatamente. Na verdade, nós acreditamos, mas eu fui sem direção de documentário meio idílico, meio há uns anos aí, mas eu acho que fica naquilo mesmo, o nome se chamava até Crônica de um Rio, e na verdade eu não queria mais abordar o assunto, tá? O odor não me atrai muito. Tá? E para de me implicar com esse papo de Rio Guaíba, que tá sempre pegando no meu pé. Ainda mais quando chove. Um beijo, Marco Antônio. Um grande abraço, até sábado, gente. Tchau. Valeu.